voar. A família pop vem comigo e vai cantar. Eu vou voar além do infinito. O Super Pop Live, DJ Stomix e Nandinho. Eu vou voar além do infinito. O show meu é o DJ Ellison. Seu coração, o Super Pop Live é de fogo, vai sobrevoar. A família pop vem comigo e vai.